A qualquer momento. Você pode começar? Bom, gente, então hoje seria a aula inaugural do curso de cosmologia que a gente introduziu no ano passado. E se vocês me permitem, a gente vai fazer um negócio um pouco diferente hoje do que a gente sempre faz nesse curso de cosmologia. A gente vai explicar por que que a gente começa dando, quando vai dar uma aula de curso de cosmologia, refinando os conceitos de corpo, alma, espírito e assim por diante, o que são as potências da alma, ao invés de começar, vamos dizer, com o estudo do simbolismo, da astrologia, da alquimia, do I Ching, etc, etc, etc. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente começa esse curso, quando ele começa, tem um monte de alunos. Quando chega lá pela quarta, quinta, sexta aula, começa a diminuir. Na primeira já diminui, a primeira já tira algumas pessoas que, não, tem que pensar muito, dá muito trabalho, não é bonito, não é negócio que eu queria, não é bem o que eu queria. Certo? E a pessoa não entende que, olha só, essas coisas, essa maneira de ensinar é devido à natureza das coisas e não uma preferência pessoal. Não é assim, não, é que eu gosto de começar pelos conceitos, tentando refinar os conceitos e de deixar, vamos dizer, a sobremesa para o final. Certo? Então hoje a gente vai fazer uma exceção e nós vamos começar com um elemento de simbolismo, justamente o elemento de simbolismo que serve para explicar por que que essas coisas têm que ser ensinadas assim e não de outro modo. Ok? Então, olha só, a gente vai começar com o simbolismo do ternário. Tá? Existem várias maneiras de encarnar um ternário, existem vários tipos de ternário. Não é isso? Quer dizer, existem ternários que são o desdobramento sequencial de um princípio único. Né? Então, um, dois, três, o segundo elemento procede do primeiro, o terceiro elemento procede do primeiro e do segundo. Não é isso? Então, por exemplo, numa certa medida, a trindade da teologia cristã é um ternário desse tipo, né? Então, em que o Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Certo? Num certo sentido, é um ternário desse tipo. Tá? Não é exatamente um ternário desse tipo. Por quê? Porque qualquer maneira de expressar o que é a trindade é uma espécie já de simbolismo. Certo? Quer dizer, é importante entender que na trindade, a trindade não existe a multiplicidade. Multiplicidade quer dizer, a trindade não os três elementos da trindade não são entes realmente separados uns dos outros. Né? Todos eles têm a mesma essência, a mesma unidade. E olha só, eles não somente têm a mesma essência no sentido, por exemplo, em que a luz, a cor refletida aqui e a cor que existe na minha mente tem a mesma essência. Não é só nesse sentido, porque a luz subsiste na lâmpada, que é a origem dela. A cor subsiste aqui na superfície, que é dotada de cor. E a consciência de cor subsiste na minha alma, que são três entes diferentes. Repara que, embora a essência seja, num certo sentido, a mesma, num certo sentido ela não é a mesma, porque a luz subsiste num ente, a cor subsiste num outro e a consciência de cor subsiste num terceiro ainda. Não é isso? No caso da trindade, olha só, os três termos são essencialmente o mesmo e eles subsistem na mesma unidade. Quer dizer, eles nunca se separaram um dos outros. Né? Quer dizer, a trindade é uma espécie de desdobramento interno de Deus. Né? Então, não são três princípios. Não é mais verdadeiro dizer que são três do que dizer que são um. Percebe? Quer dizer, esse é um ponto muito importante da teologia católica, que é da teologia cristã, que é um só Deus que você está falando. Não são três deuses. Certo? Então, esse ternário não serve de modelo para a gente, certo? E a gente também não quer aqui usar um ternário como o da luz, a cor e a consciência da cor. Porque esse ternário simboliza três termos que estão em planos diferentes. Quer dizer, eles existem em planos diferentes. Não é isso? Ele pode ser útil para muita coisa, mas no caso aqui a gente quer considerar um ternário em que os três termos como que simplesmente se complementam e estão todos no mesmo nível de realidade. Não é isso? Então, você tem vários modelos para isso. Você tem o modelo astrológico, né? Quer dizer, então, por exemplo, você tem os signos cardinais, fixos e mutáveis. Mas, olha só, o ternário, cardinal, fixo, mutável, da astrologia, só significa alguma coisa para alguém que já tenha estudado muita astrologia. Não é isso? Então, eu não vou começar com esse aí. A gente vai começar com um que a gente geralmente usa quando quer explicar o simbolismo do ternário, que é o simbolismo das três cores primárias. Não é isso? Vermelho, azul, amarelo. A gente está excluindo aqui, certo? Embora você, num certo sentido, possa incluir o preto e o branco em cores primárias também, certo? A gente está excluindo eles como sendo extremos limites das cores, e que estão, num certo sentido, fora da escala das cores. Os dois, tanto o branco quanto o preto, são, num sentido, uma síntese de todas as cores, num outro sentido, a ausência delas e, portanto, o princípio delas. Mas amarelo, vermelho e azul são todos cores mesmo. E como que a gente entende o simbolismo dessas três cores? Quer dizer, como que você pode entender o simbolismo? É simples. Preste atenção no seguinte. Observe essas três cores mentalmente agora. Representa elas para você mentalmente. Certo? E me diz, tenta ver o que elas indicam para você. Certo? Normalmente, a primeira cor que as pessoas distinguem claramente das outras, dessas três, certo? É o vermelho, certo? O vermelho é provavelmente a mais intensa ou viva das cores. É interessante que os jogos de xadrez mais antigos tinham um time vermelho e um time preto, não um time preto e um time branco. Justamente porque era assim. Então, o preto representa a ausência de cor e o vermelho o máximo da cor, o mais colorido. Certo? Alguém me disse algum tempo atrás que isso é assim porque a gente tem mais, no nosso olho tem mais receptores para a cor vermelha do que para as outras cores, e isso é bastante possível mesmo. E é talvez por isso que ela apareça tão viva para a gente. Mas pouco importa aqui a causa. O fato é que ela, como fenômeno cognitivo, se destaca das outras justamente pela sua, vamos dizer, coloridade. Não é isso? Então, vamos lá. Pensa bem. Quais são as características ou qualidades que vêm à mente quando você pensa vermelho? Agora vocês aqui têm que ir dizendo. Ímpeto. Calor. Agressividade. Vida. Espera aí, só a mesma pessoa falando todos não vale. Não. Não vale, que daí todo mundo se acostuma. Opa, eu não vou precisar. Nesse curso eu não vou precisar responder porque alguém vai responder por mim já. Ausência de medo, coragem. Coragem. Nobreza. Sexo. Sexo. Fervor. Violência. Violência. O que que todas essas coisas têm em comum? Então, violência, nobreza, exatamente, intensidade. Atividade ou uma certa força e tensão. um certo calor. Então, olha só, calor, nobreza, violência, a agressividade, todas essas coisas implicam em um elemento de tensão ou de intensidade. Um elemento, vamos dizer, também você poderia dizer paixão, certo? E assim por diante, não é isso? Agora pensa bem. Se a gente pegar as outras duas cores então, e medir elas pelo vermelho, então vamos dizer que o vermelho representa então intensidade, tensão, plenitude, grandeza, aumento. Você diria então que o vermelho, o azul e o amarelo, medidos por essa qualidade, em que lugar eles estão da escala? Se o vermelho é o mais intenso, o azul mais baixo, e o amarelo no meio. O azul dessas três é a menos vermelha. Não é isso? E o amarelo está lá no meio. Ele é meio vermelho também. Não é isso? Ele tem um pouquinho de vermelho. Dá para perceber isso aí? Então, vamos considerar, olha só, o vermelho. É a cor que, se eu perguntar para você, olha, o que que o roxo significa? O que que o ocre significa? O que que o verde significa? Você vai ter, não vai ser imediato, a não ser que você tenha, vamos dizer, estudado o simbolismo das cores, ou o significado delas, certo? Ou pelo menos o uso delas em pintura, ou como princípio para causar emoções. Não é isso? Certo? O vermelho é aquele que é mais fácil. Você pergunta para as pessoas o que que o vermelho significa, o que que o vermelho traz à sua mente. O vermelho é de todas as cores a mais evidente, a de significado mais evidente. Certo? Talvez seja porque a gente é mais sensível a ele, certo? Ou talvez seja por uma propriedade dele, pouco importa. Talvez seja por as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? O fato é que ele não somente é a cor mais intensa ou mais forte, como ele também é a cor de significado mais evidente. Quer dizer, dificilmente alguém vai falar, quando você falar o que que o vermelho significa, dificilmente alguém vai, a primeira ideia que vai ocorrer na mente de alguém, por exemplo, é paz, pureza, simplicidade. Dificilmente essa vai ser a primeira ideia. A primeira ideia pode ser num violência, no outro força, no outro vida, no outro paixão, no outro nobreza. Mas todas estas notas se caracterizam pela concentração de um elemento, pela concentração de uma força, pela intensificação ou concentração. Nenhuma delas se caracteriza por simples dissipação ou repouso. Existe um elemento de repouso? Existe, sim. Tanto que ele pode ser associado à nobreza. Certo? Mas é o repouso de algo concentrado em si mesmo. Não de algo relaxado ou solto. E, naturalmente, o amarelo e o azul entram aqui. Então, o amarelo tem um pouco disso aí e o azul é o que tem menos. Tá, então, ótimo. Então, vamos lembrar essa nota quanto ao vermelho. Concentração, intensidade, força. Certo? Agora, vamos pensar o seguinte. E o amarelo e o azul? Quer dizer, qual a qualidade que o amarelo tem em maior quantidade do que as outras, vamos dizer assim? Quer dizer, então a gente já pode dizer o seguinte, olha só, o vermelho é mais intenso do que o amarelo e o azul. Certo. E o amarelo, o que que ele é mais do que o azul e o vermelho? Equilibrado. Equilibrado? Luminoso. Luminoso, brilhante? Nítido. Ele é mais de todos esses, ele de fato é o que possui o maior grau de luminosidade ou de é o mais irradiante? Brilho. É o mais luminoso mesmo? Mais, veja bem, quando a gente fala luminoso é um pouco complicado, porque o azul tem uma espécie de luminosidade especial. Mas dizer irradiante ou brilhante, certo? Essa é mais ou menos fácil, porque de fato ele é de todas essas três, se você olhar, ele é o mais brilhante, é o que mais ataca os seus olhos. Tem o que mais se dirige a você. No vermelho existe uma espécie de concentração, ele te envolve, o vermelho te envolve. Ou amarelo pula na sua direção. E isso ele faz realmente com mais eficácia do que as outras duas. Tá? Então, tentem imaginar, veja bem, não imaginem um amarelo nem excessivamente esverdeado, nem excessivamente avermelhado ou alaranjado. Vocês têm que imaginar um amarelo que está aí bem no meio. Porque na medida em que ele tende para o esverdeado, ele começa a se parecer com o azul. Na medida em que ele tende para o alaranjado, ele começa a se parecer com o vermelho. Tá claro, hein? E o azul? O que que o azul tem mais do que o amarelo e o vermelho? Justamente paz, pureza. Paz, pureza, serenidade, tranquilidade. Eu diria que ele é de fato o mais sereno, o mais puro, num certo sentido mais celestial. Opa! Oi? Olha só, o tom importa na medida em que, olha só, alguns azuis vão tender para o esverdeado e outros vão tender para o avermelhado, para o arroxeado. Mas e o azul celeste é marinho? Não, o tom importa muito aí, porque todos eles têm, na medida em que eles estão entre, qualquer tom de azul que esteja bem entre o amarelo e o vermelho, certo? Tem essa característica de serenidade bastante evidente. Quer dizer, se ele tende para o arroxeado, daí ele perde um pouco disso. Embora ainda exista um certo elemento de serenidade no roxo. Se ele tende para o verde, é outra coisa ainda. Daí ele tende a ser um pouco mais irradiante do que o azul naturalmente é. O azul é luminoso, mas ele não é de modo algum agressivo. E é por isso que ele é, se você mede, então se você pega a medida vermelho, ele é o menos vermelho. Porque mesmo quando ele é claro, como o céu, né? O céu tá, é um azul clarinho, não é isso? Mas ele não agride os seus olhos. Ele como que desce serenamente, desce, né? Repousa. Quer dizer, há uma sensação evidente de repouso no azul, certo? Há também uma certa sensação de expansão. Dá para dizer que ele tem profundidade também? Essa também é uma característica que ele tem mais do que as outras? O aluno falou em exterioridade. Oi? O aluno falou em exterioridade. Exterioridade, num certo sentido. Se bem que isso também compete um pouco com o amarelo. Se ele fosse mais extenso do que o vermelho. É como se ele fosse mais extenso. Do que o vermelho. Mais extenso, exatamente. É diferente do amarelo que vem até você, o azul ele te convida a entrar. Exatamente, diferente do amarelo que vem até você, o azul te convida a entrar nele. Exatamente isso. Quer dizer, existe um movimento num certo sentido inverso e, olha só, nesse sentido dos movimentos, o vermelho parece estar intermediário. Se o azul te convida a entrar e o amarelo vem na sua direção, o vermelho nem uma coisa nem outra. Te convida a permanecer. É exatamente. Quer dizer, o vermelho parece aquilo, não, olha, ele pode vir na sua direção ou pode te convidar. Mas você nunca sabe exatamente qual dos dois. Ele é pulsante, ele é pulsante, exatamente. Exatamente, ele tem esse elemento de pulsação. Então, a gente poderia dizer que no vermelho, então, há intensidade, ou força, ou concentração, ou reunião. No amarelo existe, então, irradiação, ou luminosidade, ou brilho. E no azul, então, serenidade, ou paz, certo? Ou profundidade, ou contemplação, ou contemplatividade. Quer dizer, é evidente, né? Quer dizer, por que a gente associa o manto da Santíssima Virgem ao azul, não ao vermelho nem ao amarelo? Porque ela convida você ao céu. É evidente isso. Tá claro isso aí? Olha só. Se você já estudou astrologia, ou se você algum dia tem intenção de estudar astrologia, já fica uma nota então para você, que os signos cardinais fixos e imutáveis, certo, que são chamados cardinais fixos e imutáveis, que são palavras que não significam nada para quem não estudou astrologia, são termos, vamos dizer, técnicos, num certo sentido. Ele tem uma certa indicação lá, não, cardinal significa o eixo da estação, fixo significa onde o clima se fixou, imutável onde ela muda, certo? Mas também você pode dizer que esses signos são amarelos, vermelhos e azuis. Os signos amarelos, que lançam algo para fora, são justamente aqueles que dão início a uma estação. Os signos vermelhos são os fixos, aqueles em que a estação está maximamente concentrada. E o azul em que ela começa a puxar para outra coisa. O azul é o término dela, onde ela repousa, onde ela termina. Certo. Agora, se a gente fizer um esquema assim, olha só, vamos fazer um esqueminha aqui. Isso aqui é uma caneta. Vamos começar com o vermelho aqui. Vamos pôr o amarelo aqui. E o azul aqui. Então, temos um esqueminha assim, olha só, com o vermelho aqui embaixo, o amarelo aqui e o azul para o lado ali. Vamos completar esse esqueminha agora com as cores intermediárias entre, que são o resultado da mistura dessas aqui. Então, entre o amarelo e o vermelho, a gente põe o laranja, não é isso? Entre o azul e o amarelo, a gente põe o verde, que eu vou colocar um VD aqui, e no vermelho eu vou colocar um VM. E aqui, entre o vermelho e o azul, nós temos o violeta. Tá? temos um esqueminha aqui. Dá para vocês, dá para ver aí na câmera? Ou precisa chegar mais perto assim, ó? Olha só, que interessante esse esquema. Será que eu vou ficar muito longe do microfone? Pera aí. Se você olhar aqui, aqui você vai descendo, né, claramente na direção do vermelho. Então, esse aqui tem uma certa brilho, esse aqui tempera o brilho com a concentração e esse vai para a concentração. Então, vamos fazer uma flechinha descendente aqui, ó. Caramba, acho que tem uma bola dentro dessa caneta que está me perturbando. E aqui eu vou fazer ao contrário, uma flechinha na outra direção. Já vamos explicar por quê. Esse esquema das cores, então esquece a relação delas com os signos, tá? Que a gente fez agora há pouco, que só é interessante também para quem estuda zoologia. E vamos pensar nesse movimento. De um lado você tem um movimento descendente na direção do vermelho e no outro lado você tem um movimento ascendente na direção do verde. Essas duas colunas de cores, elas representam fundamentalmente aquilo que os processos que na alquimia são a dissolução e a coagulação, né? Solve e coagula, da alquimia. O que, que são esses dois movimentos? Que é simples, olha só. Para você entender qualquer coisa, não sei se vocês já repararam, mas entender não é a mesma coisa que mover a sua mão. Mover a sua inteligência não é como mover a sua mão. Isso, você tem, como dizia Aristóteles, poder despótico sobre a sua mão. Não é isso? Você move ela, você decide mover, ela move. Não há nada que ela possa fazer em contrário. Com relação à sua inteligência, não é bem assim. Você não pode dizer para ela, entenda, e aí ela entende do mesmo jeito que você diz para a sua mão, mova, e ela se move. Não é assim? Tudo que você pode fazer para a inteligência, para provocar o ato da inteligência em você, é remover os obstáculos. Está claro isso aí? É que nem também para adquirir uma virtude. É a mesma coisa. Para entender uma coisa, você só pode remover os obstáculos. Para também adquirir uma virtude, você só pode remover o vício contrário. Certo? E a virtude mesma, você não pode decidir. Não, agora serei generoso, agora serei justo, agora serei prudente. Não é isso? Você tem que simplesmente remover o que é contrário. Certo? Ora, o que é contrário tanto à inteligência quanto à aquisição de uma virtude é de dois tipos. Existem dois tipos de obstáculos à aquisição de um conhecimento ou de uma virtude. Certo? O primeiro tipo de obstáculo é o fato de que você já tem uma tendência anterior ao conhecimento ou à virtude. Quer dizer que, olha só, querendo ou não, de algum modo você, se for no caso da virtude, de algum modo você já agiu em relação àquela questão e já tem aí vício, já tem algum vício. Você tem ou o hábito, certo, de fazer o que é contrário àquela virtude, ou o hábito da indiferença a ela, porque só agora que você foi pensar no assunto. De um modo ou de outro, você já tem marcas naquele campo que são contrárias à virtude. Essa é a primeira coisa. A mesma coisa com a inteligência, certo? De um modo ou de outro, em algum grau lá da sua psique, em algum nível da sua psique, já existem algumas opiniões a respeito daquele assunto. Certo. Mesmo que essas opiniões nunca tenham sido elaboradas. Pior ainda se elas não foram elaboradas. Não é isso? Elas estão lá. É claro que se você nunca pensou a respeito daquele assunto, elas estão lá no seu subconsciente. Elas estão lá no fundo. E essas aí são piores ainda do que as opiniões erradas nas quais você pelo menos pensou. Certo? O segundo obstáculo é que se você não tem uma virtude, ou se você não tem um conhecimento, se você não sabe uma coisa, certo? Você não tem a menor ideia de para que direção você vai para encontrar. Tá claro, hein? Então, ainda que você tivesse, vamos dizer, limpo em relação àquela virtude ou àquele conhecimento, certo? Até não, você está zerado, zero. Tá, e agora, o que eu faço para obter esse conhecimento ou para obter essa virtude? Para alcançar essa virtude? Tá, veja bem que o processo para se obter uma virtude é perfeitamente análogo ao processo para se adquirir um conhecimento, para entender uma coisa. Perfeitamente análogo, certo? Na verdade, o processo para você alcançar qualquer coisa é sempre análogo, certo? Esse esquema vale quase que universalmente para tudo, certo? Então, por um lado, olha só, se você olhar no esquema das cores, a gente começou desse lado aqui, tá? Do lado, vamos dizer, ascendente, com o violeta ou roxo, né? Que, para quem não sabe, olha só, é a cor litúrgica dos períodos de preparação ou dos períodos penitenciais. É a cor litúrgica da quaresma e é a cor litúrgica do advento. No advento você se prepara para o Natal, na quaresma você se prepara para a Páscoa. Não é isso? Por que começa com o violeta? O violeta é um substituto colorido do cinza. Certo. As cinzas também, o cinza também pode ser usado como cor litúrgica para esses períodos. Certo. O violeta e o cinza são aparentados. Olha só, o que é cinza? Cinza é justamente o resto daquilo que foi queimado. Cinza é um resto. Ao mesmo tempo, o cinza, olha só, ele é uma mistura indiferenciada do branco e do preto. O cinza representa assim, o ponto de partida em relação a qualquer coisa. Putz, eu não sei que lado é branco, que lado é preto, eu só tenho cinza. O roxo, sendo ou o violeta, sendo um intermediário entre o azul e o vermelho, serve de perfeito substituto do cinza, que é um intermediário do branco e do preto. Certo. Então, olha só, o primeiro passo para você entender qualquer coisa ou adquirir qualquer virtude é você descobrir onde a sua alma é cinza em relação àquilo. Quer dizer, o que é isso que eu não sei ou isso que eu não sou em termos de virtude? Quer dizer, o primeiro passo é você descobrir, putz, não sei isso e preciso saber. Ou não sou assim e preciso ser. Então, o violeta ou o cinza, ele representa esse ponto de partida. Ele representa assim, olha só, enquanto o sujeito, certo, não pensou na virtude ou não pensou no conhecimento, ele está nas trevas exteriores, como diz o Cristo. Ele está no preto. O sujeito só começa, o começo mesmo, da aquisição de uma virtude ou de um conhecimento, é o sujeito perceber que ele não tem um negócio e que ele precisa ter. Então, existe uma percepção da ausência, certo? E uma percepção, ao mesmo tempo, da existência daquilo que você não tem. As trevas é como o sujeito que é o seguinte, ele não tem e nem sabe que existe um negócio que ele não tem. O cinza é a constatação de que existe isso e você não tem. Existe aquela qualidade e você não tem. ele é a constatação da sua deficiência. Ele é o diagnóstico, assim, putz, estou precisando disso. Sou uma pessoa má, sou uma pessoa violenta, sou uma pessoa mesquinha, sou uma pessoa avara, sou uma pessoa invejosa. Quer dizer, quando ele diz sou uma pessoa invejosa, veja bem, não é assim o sujeito dizer isso na mente dele. É o sujeito ter diagnosticado que tem um negócio nele que é contrário a um modelo melhor do que ele. Deu para perceber que todo mundo está falando, não, eu sou o pior dos pecadores, eu sou muito ruim, certo? E está falando genericamente. Você não está falando de um diagnóstico na sua alma. Certo? É que nem o sujeito que fala para você, ah, não, eu não sei, realmente eu não sei nada, esta é a minha sabedoria, e faz uma caricatura do Sócrates. Né? Não, olha, eu não sei nada, certo? É contrário a eu sei tudo. É o contrário de eu sei tudo, certo? Do mesmo jeito, ah, eu sou o pior, eu sou um canalha, eu sou um pecador, é o contrário de eu sou um santo, certo? Então, isso aí não vai te ajudar muito, certo? Esse tipo de sensação não vai te ajudar muito, certo? Por quê? Porque, olha só, puxa, saber tudo, onisciência ou sabedoria, no sentido pleno, né, da palavra, é a coisa que está mais... O propósito último do homem é que nem a santidade, sabedoria e santidade, eles aparecem do mesmo jeito, certo? Então não é difícil o jeito perceber que ele não tem isso. Essa percepção que a gente está falando, que é o começo da virtude, certo? Não é apenas o sujeito perceber que não tem, mas nesta percepção estar embutido, ele perceber que nessa percepção está embutido um conhecimento do que é aquilo que ele não tem. Está embutido um pressentimento da verdade ou da virtude. O cinza representa isso. O pressentimento da verdade ou da virtude ausente. Em parte é uma defasagem entre um eu e aquele eu melhor que você. Isso, exatamente. É o sujeito constatar nele, opa. Então, olha só, não é simplesmente uma, vamos dizer, uma afirmação teorética ou mental ou discursiva de que ele não tem um negócio, certo? Trata-se de um diagnóstico interno que ele faz. Tá? Tanto que, olha só, como é que você ensina isso para uma pessoa? É simples, você não ensina para a pessoa, certo? Que ela tem os vícios. É impossível ensinar para alguém que tem os vícios. Você tem que mostrar para ele o que são as virtudes. Você mostra os santos, você fala, mostra a vida dos santos, mostra a vida dos santos, mostra a vida dos santos, aí o jeito fala, pô, eu não sou assim. É só aí, quando o jeito percebe, puxa, eu não sou assim. E seria melhor se eu fosse. Certo? Então vamos dizer, aí é o sujeito entrou no estado cinza, ele saiu das trevas. Tá claro isso aí? Então, o estado do violeta, então o violeta ou cinza representa o estágio inicial, né? A aquisição de um conhecimento, de uma virtude, tá? É verdade, isso vale para as outras coisas também, mas as duas únicas coisas que realmente vale a pena adquirir neste mundo, certo? É conhecimento e virtude. O resto tudo é mais ou menos. O resto tudo se adquire um tanto, tá? Mas você renuncia um tanto também. O resto tudo tem uma medida. Quer dizer, tudo que existe no mundo que é bom até um certo ponto. A partir de um certo ponto, ele é prejudicial. Ele só acumula, só é trabalho para você. Certo? Vamos dizer, os bens terrestres são bons numa certa medida. Os bens celestes são bons sem limite, sem medida. Então, você pode dizer que algo é divino justamente quando... quanto é bom disso? Quanto mais, melhor. Quando você pode realmente dizer isso, então, tá. Você pode dizer que esse é um bem celestial. Certo. E tanto o conhecimento quanto a virtude são bens celestiais. Certo. E quando a gente diz que eles são celestiais, a gente, só o que a gente quer dizer é que é o seguinte, é que o próprio sujeito que os adquire se torna melhor, se torna mais ele mesmo adquirindo eles. Então, eles são celestiais justamente porque eles estão em cima. Tá claro isso aí? Então, vamos ver. Um segundo estágio é, não basta o sujeito constatar isso. Porque se o sujeito constata isso, ele pode, disso, ele tem duas saídas possíveis. Ele ainda tem que dar um outro passo. O outro passo consiste no seguinte. Olha só. Tá, você não tem. Você não é santo, você não é generoso, você não é humilde, você não é, etc, etc, etc. Justo, certo? Tudo bem, você não é corajoso, nada disso, certo? Tá. O que pode acontecer então? Ah, não, mas isso aí é celestial. Isso aí, eu estou aqui na Terra. Eu sou um verme mesmo. Certo? Então, o sujeito pode simplesmente dizer que aquilo não é para ele. Não, que Deus escolhe os santos dele, Deus escolhe os sábios, quem ele quer que seja santo já tem uma inclinação para o bem nele mesmo, quem ele quer que seja sábio, ele já faz inteligente, eu sou burrinho, eu não sirvo para isso. Né? Certo? Então, o primeiro passo, que é o diagnóstico, certo, tem que ser complementado logo em seguida com uma aspiração. Essa aspiração é, então, comparável ao azul. É o chamado de Deus. Então, quer dizer, o sujeito tem que, nessa hora que ele constata essa ausência, ele tem que continuar olhando para a coisa que está ausente. Até ele perceber que ela convida ele na direção dela. Então, isso é representado pelo azul. Tá claro, hein? Então, olha só, a mesma coisa com relação ao conhecimento. Ele está falando da virtude, mas com o conhecimento é a mesma coisa. Então, como é que você faz o sujeito perceber que ele não sabe uma coisa? É simples, você mostra para ele as melhores obras a respeito daquele assunto. Você expõe ele aos primeiros princípios daquilo, aos princípios mais evidentes, ou às melhores, às grandes obras sobre o assunto. Até ele perceber, puxa, aqui há uma sabedoria que eu não possuo. Não é isso? Certo. E você fala para ele, olha, continua olhando isso aqui, lendo, pensando, meditando nisso aqui, para gerar aspiração. Uma vez que o sujeito, então, sente essa aspiração ou essa inclinação, certo? O próximo passo é justamente o verde. O verde representa, olha só, quais são as coisas verdes no mundo? São as coisas que nascem da terra. Então, no certo sentido, o verde é um complementar do azul aqui embaixo. Eles são as primeiras manifestações daquela virtude ou daquele conhecimento no sujeito que aspira a eles. Do mesmo jeito, olha só, do mesmo jeito que as plantas nascem em busca da luz do sol, nascem por aspiração ao celestial, certo? Também a virtude e o conhecimento começa a nascer no sujeito da aspiração que ele tem. Claro, hein? Então, vamos dizer que isto completa, num certo sentido, esse ciclo ascendente. Certo. Veja bem que, olha só, em qualquer um desses estágios, as pessoas tendem a parar em qualquer um desses estágios e não acompanhar eles até o final. tá? Né? É, realmente, tá assim, olha só, quando, é, quando a gente assiste aula de alguma coisa, a gente tende, a se a pessoa que está ensinando alguma coisa, está ensinando alguma coisa mesmo, os alunos tendem, até os que perseveram pelo menos no curso, não os que abandonam o curso, eles tendem até o verde, até esse estágio do verde eles tendem a ficar. Porque nesse esse estágio existe máxima passividade, num certo sentido, em relação para o aluno. O esforço é, num certo sentido, passivo. Não, basta primeiro ele constatar que ele não sabe aquilo. Algo que, num certo sentido, já foi o que motivou ele a fazer o curso. Até a aula. Aí, nas primeiras aulas, o sujeito percebe, peraí, realmente, eu não entendo desse assunto. Se o professor começa a expor o assunto, ele, eu realmente não entendo. Mas ele está prestando atenção no que o professor está falando, certo? E isso aí já está embutindo nele o azul, que é a aspiração, o desejo de entender o que o professor está falando. Daqui a pouco começa a surgir nele a grama, as plantas, ele começa... Ah, o professor pergunta uma coisa e ele fala, pô, eu acho que é isso e isso. Daí o professor fala, putz, é isso mesmo. Daí o cara, ah, que bom, cara, tô conseguindo. Tá nascendo a grama aqui. Hã? Certo. E normalmente, a maior parte das pessoas para aí. Ela pensa, putz, cheguei ao conhecimento. Não, olha, isso aí, meu filho, não chegou ao conhecimento ainda não. Certo. Você chegou aos primeiros sinais dele, chegou, vamos dizer, à semente dele. Certo? Se o sujeito quer mesmo conhecimento, agora ele vai ter que complementar esse movimento ascendente com um outro movimento, vamos dizer, descendente. E quando o sujeito tem essa grama, ele não entendeu ainda. Isso aí é uma reverberação na alma dele, um reflexo na alma dele do entendimento do livro que ele está lendo, do entendimento do autor ou do professor. Não é entendimento dele ainda. Claro que é dele no sentido, vamos dizer, estrito, assim, se deu na alma dele. Mas a luz que está iluminando aquilo e alimentando a planta, não está vindo de dentro da terra, ela está vindo do céu. Tira o céu para ver se a planta continua crescendo. Se tirar o céu, acabou a planta. Ela não tem luz própria. Então ele tem que complementar tudo isso aí, certo? Agora com um outro esforço, num outro sentido, que é completamente diferente do esforço anterior. Certo? Agora ele vai ter que começar a fazer um negócio. Certo? Começar a procurar as raízes do entendimento nele mesmo. É por isso que esse estágio começa representado pelo amarelo. Então, agora você tem que ter uma iniciativa sua. E a sua iniciativa, agora você vai ter que ativamente reproduzir em você a experiência cognitiva do autor ou do professor. Então, é você que vai ter que partir para fazer uma coisa. Certo? Então, esse é um esforço de concentração. O que o professor foi fazendo? Né? Quando ele foi subindo, assim, ó. Isso aqui foi um processo de remoção dos obstáculos. Não, olha, tinha um monte de opiniões erradas. Não, tinha ignorância acerca da sua própria ignorância. E agora, aí foi levando, agora você tem um símbolo desse conhecimento aí na sua mente. Agora você vai ter que usar este símbolo para adquiri-lo realmente, para tomar posse dele. Esse trabalho é para dentro. É você que vai ter que fazer agora. Certo. Certo. E o ponto de partida dele, o amarelo, quer dizer, é uma, vamos dizer, a tomada de decisão. Certo? Até então, olha só, você podia dizer, eu queria entender isto. Certo. Eu queria ser assim, ou ter tal virtude. Certo. Agora, olha só. Vamos dizer, o foco tem que mudar. Não, não é que eu queria entender isto. Agora eu quero ser o entendedor disso. Deu para entender? Então, olha. Oi? Olha só, a ênfase aqui, no primeiro processo, a ênfase está toda no objeto do conhecimento. Ou no objeto da virtude. Certo? Assim, não, peraí, o que é cosmologia? O que é um corpo? Não, olha, toda a sua atenção está aqui só no objeto corpo. No objeto que o professor está expondo. Então você está indo na direção do professor. Agora você tem que voltar na sua direção. Então você tem que fazer o seguinte, não, olha só, tá, tudo bem. Acertei nesse ponto aqui. Falei um negócio, o professor falou que é isso mesmo e eu estou sentindo que é isso mesmo. Por que eu acertei nesse caso e errei no outro? Veja bem que o sujeito, para fazer essa pergunta, ele tem que se propor agora a aquisição daquele conhecimento como, vamos dizer, num certo sentido, ele tem que integrar aquilo como um modelo pessoal. Até, né, vamos dizer, nessa coluna ascendente, vamos dizer, o esforço é, num certo sentido, impessoal e despersonalizante. Assim, olha, não interessa quem é você, não interessa quem é o professor, não interessa o assunto de que se está sendo falado. Certo? Agora, para você, o assunto tem que ser, não, peraí, como eu entendo isso? Você vai mudar, na verdade, de uma clave receptiva, de uma, né, uma disposição receptiva para uma disposição ativa. Certo? Não, tudo bem, o céu já me chamou e eu já vi umas coisas celestiais aqui, estão nascendo aqui. Certo? Agora, como que eu acho a raiz mesmo desse conhecimento? Então, vamos dizer que, num certo sentido, certo? É aí que entra um esforço de concentração. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo claro para vocês. Agora mesmo a gente falou, não, tem aqui o vermelho, o amarelo, o azul. Não é isso? Aí, olha, começa a pensar aqui, o que que o vermelho tem? O que que o azul tem? O que que o amarelo tem? Presta atenção nisso aí. Pá, pá, tá, pá, pá. Entendi, tudo bem. Amarelo, olha só, amarelo é irradiação, brilho. Tá? Vermelho é intensidade, concentração. Azul é serenidade, paz, convidativo. Tá, joia. Isso aí, assim, isso aí é o, vamos dizer, o que o professor pode fazer por você. Certo? Agora você tem que entrar na parte do o que você pode fazer por você. Certo? Então, assim, terminou essa parte, todo mundo sai daqui. Puxa, entendi o simbolismo do vermelho, amarelo e azul. Não, meu filho, não entendeu o simbolismo do vermelho, amarelo e azul. Surgiu uma nota mental, simbólica, para você, que serve de instrumento para que você venha a compreender o simbolismo dessas três cores. O trabalho de entender esse simbolismo vai começar depois da aula, quando você chegar em casa. Ou até antes mesmo, você começa a pensar, não, peraí, deixa eu olhar de novo o vermelho, olhar de novo o amarelo, olhar de novo o azul, certo? Até que eu experimente claramente a diferença entre eles, certo? E eu a nomeie. Certo. A calamidade. Obrigado. Obrigado. Então, isso é que nem quando uma pessoa se converte para uma religião. Quando uma pessoa se converte para uma religião, ela normalmente faz esse esforço de subida. Putz, não tenho religião, vou para o inferno, cara. Vou para o inferno. Tá? Aí ela começa a ver a religião, os ritos, os símbolos, a arte, a vida dos santos. Aí chega o azul. Aquilo convida ela. Convida ela. Aí ela começa a melhorar como pessoa. Ela fica mais boa, ela fica mais generosa, ela fica mais paciente. E aí ela para. Ela para porque, olha só, este tipo de movimento, este movimento termina aí. Não dá para ela continuar este tipo de esforço. Que é uma espécie de assimilação passiva. Se ela quer mesmo aquele negócio daquela região que é simbolizado pelo que aconteceu nela. Simbolizado pelo que aconteceu nela. Se ela quer mesmo aquilo lá, ou se ela quer mesmo um conhecimento, ela... Olha, quer saber? É o seguinte, eu quero entender que nem o Sócrates entendia, eu quero entender que nem o Platão entendia, certo? Ou eu quero viver a vida cristã como São Francisco, ou como São Tomás, ou como um desses aí, certo? Ela vai ter que agora complementar esse movimento com o movimento de retorno, o movimento de interiorização. O movimento para dentro. Certo? Como esse movimento ele é contrário na direção, num certo sentido é contrário do que você estava falando antes, certo? A maior parte das pessoas não chega a pegar a chave que, não, peraí, olha, agora, meu filho, você tem que fazer um esforço que muda de rumo. Tem que mudar de direção. Certo? Antes você estava indo para cima, agora você tem que ir para dentro. Porque você não vai chegar aos céus. Ninguém vai ao céu, sobe aos céus, senão aquele que desceu dos céus. Você tem que encontrar esse que desceu do céu. Deu para perceber? E se ele desceu, significa que ele já está aqui. Então, existe, vamos dizer, por um lado, se ele quer adquirir uma virtude, se ele quer ser mais santo, ou se ele quer simplesmente, não, eu quero entender isso aqui, eu quero entender as coisas como Platão entendia, ou como Aristóteles entendia, ou como Sócrates entendia. Não é assim, eu quero ser o Platão ou o Sócrates e escrever um monte de obras maravilhosas. Isso aí é uma questão de destino. Sei lá. Certo? Não é isso o ponto. Mas eu quero assimilar esta atitude diante do real. Certo? E me tornar uma pessoa deste tipo, então agora você vai ter que complementar o primeiro esforço com um segundo diferente. Quer dizer, olha só, no primeiro esforço, é o esforço de dissolução da alquimia, o movimento de dissolução, a solve, certo? Que é representado pelo lado esquerdo, por um movimento ascendente, certo? Nesse movimento, o que você foi? Você foi abandonando os elementos contrários a uma coisa. Num certo sentido, eles foram sendo deixados para trás. Certo? Não, agora você vai ter que, pelo contrário, fixar em você, num certo sentido, aquilo que é, a raiz daquela religião, ou daquela virtude, ou daquela verdade. Então, olha só, no caso do conhecimento, certo? Do conhecimento em geral, do conhecimento tal como Sócrates, Platão e Aristóteles pensavam em conhecimento. Quer dizer, não é simplesmente o desejo de entender esta ou aquela ciência, certo? Mas o desejo de ser um homem de conhecimento. É, no, o desejo de ser um amante da sabedoria. Se você quer se tornar um amante da sabedoria, você vai ter que complementar esse primeiro movimento com o segundo. E o primeiro, complementar o primeiro movimento com o segundo consiste no seguinte, olha só, se o primeiro movimento era chegar a adquirir alguns conhecimentos a respeito do assunto, quer dizer, que podem, olha só, o que as plantas são? As plantas são o primeiro tipo de alimento para os animais. Então, as plantas representam isso. Então, opa, eu adquiri alguns conhecimentos agora que podem me alimentar para que eu cresça e me fortaleça em conhecimento. Só que crescer e se fortalecer em conhecimento é diferente de comer, de achar o alimento e comer. Então, se você tinha que chegar a alguns entendimentos, agora você tem que chegar a diagnosticar o que é inteligência em você. Porque a inteligência é o princípio dos conhecimentos. Deu para perceber em que sentido a gente quis dizer que, olha, a ênfase, vamos dizer, no primeiro movimento está no objeto, a ênfase no segundo está no sujeito. E achar, o que é a inteligência? Onde ela está em mim? Como ela funciona? Onde ela é infalível? Sabe, a inteligência é infalível. Num certo sentido, esse é assim, olha só. Isso aqui é... é como o processo de aquisição da pérola de grande preço, que o Cristo fala, lembra? Então, uma parte do trabalho é você achar o terreno, você achar a pérola. A outra parte é adquiri-la. Está claro isso aí? Adquirir o terreno que tem a pérola. Então, a segunda parte que a gente está falando consiste nisso. A analogia é bastante clara. Puxa, está lá a pérola de grande preço, mas ela não é minha, ela está lá. Ela é um objeto. E agora eu tenho que tornar ela um modo do sujeito. Como eu vou tornar ela um modo do sujeito? Não, eu tenho que achar o que no sujeito é a raiz mesma disso. Então, o sujeito, como que o sujeito tem que achar? Numa medida, ele tem que procurar o céu. Agora você tem que achar o reino do céu que está dentro de vós. Porque se você não achar esse aí, certo? Você jamais vai adquirir o céu. Você jamais vai subir para o céu. Você não tem como subir para o céu. Você tem que achar um elemento em você que já é celestial. Um elemento que desceu do céu até você. Está claro isso aí? É isso aí que, assim, olha só. Primeiro, não tem exatamente como ser ensinado em aula. Não tem como ser ensinado em aula. Certo? Realmente não dá. A não ser, sei lá, eu imagino que uma pessoa como São Bernardo Claraval, certo? Como Santo Alberto Magno, como Platão, certo? Tinha em alguma medida essa capacidade de transmitir isso para os seus alunos. O testemunho dos alunos era mais ou menos esse. Quando eles ouviam o cara falando, eles começavam a sentir neles mesmos essa raiz. Certo? E isso aí é, bom, deriva da grande santidade deles. Certo? Um professor em si mesmo, ele não pode fazer esse trabalho pelo aluno. Certo? O trabalho do professor é aqui, ó, verde, ó. É levar você do violeta até o verde. Certo? Até, opa, apareceu o conhecimento aqui. Entendi alguma coisa. Certo? O trabalho de achar o que é em mim que entende. Certo? Ah, é você que vai ter que fazer. Certo? É claro que você pode se aconselhar sobre esse trabalho. Mas ele não pode ser ensinado em aula. Você pode, em aula, fazer o quê? Você pode representar simbolicamente esse processo. Você pode dar a aula, ensinar o assunto de um jeito que representa esse movimento ascendente seguido de um descendente, ou acompanhado de um descendente. Então, por exemplo, quando você ensina... cosmologia. Quando você ensina cosmologia, você não olha. Gente, é o seguinte, aqui nós vamos agora só fazer o refino dialético dos conceitos. Ora, por quê? Porque isto representa na ordem do conhecimento esse processo ascendente de purificação. Certo. Ah, e depois que se aprendeu um bom tanto assim, não, agora a gente vamos ensinar aqui simbolismo, que representa, veja bem, não é ensinar simbolismo, aprender simbolismo, não é fazer esse movimento descendente, mas ele representa ou simboliza esse movimento descendente. E aí, no processo da aula, do curso, você como que já favoreceu para o aluno ele complementar o segundo movimento, o primeiro movimento com o segundo. Certo? Então, a gente sabe que, olha só, a primeira metade é mais ou menos seca. Certo? É mais ou menos, num certo sentido, é mais ou menos, é quase que estéril. Certo? Por quê? Porque você, embora você esteja subindo da cinza até, então você tem a cinza, que representa aqui também a terra, certo? Aí você tem o azul, que representa a influência celestial, certo? E você chega ao verde, que é a planta, que é a síntese de uma coisa com a outra. Em todo esse processo, você ainda ficou na terra, certo? Seu olhar se voltou para o céu, mas você ainda está na terra. Certo? Se você quer mesmo sair da Terra, você vai ter que complementar com o outro. Então, quando você permanece na Terra, certo? O aluno que fica nesse estágio, certo? Ele acaba, mesmo quando ele persevera até o fim do curso, certo? Se bem que é difícil isso. Ele normalmente sai com a sensação de que não, ele ganhou algo de muito precioso, mas ele não tomou posse daquilo. Num certo sentido, ele sai ainda dependente do professor. Quando muito, às vezes, sim, isso pode acontecer, certo? Se a gente dá sorte, ele sai dependente das obras de referência. O que é melhor, porque essas sempre vão permitir, vão estar mais acessíveis a ele do que o próprio professor. Então, essas vão permitir que, se em algum momento na vida dele surgir a aspiração, ele vai investigá-las até ele chegar e descobrir nele o que é inteligência, o que é que, opa, quando julga, sempre acerta. Tá? Veja bem, isso é importante porque é o seguinte, certo? É só quando você descobre isso em você, certo? Não é que você passa a ter, não, agora você é um sábio ou você é um santo. Mas agora você é mais ou menos adulto em relação a essas coisas. Certo? Certo, veja bem que a gente vive numa circunstância em que esse tipo de aspiração é muito raro mesmo. Ele é muito raro porque a gente é muito como a gente vive na era da informação, num certo sentido, né? Também que é a era da desinformação, igualmente, né? A gente é muito borboleta, sabe? Então, é muito flutuante. A gente flutua muito na superfície das coisas. A gente navega muito na superfície das coisas. Certo? Então, assim, quando a gente... Ah, pô, tá bom, entendi. O professor explicou, ou eu li no livro, entendi. Pô, é isso, legal. Acabou. Pronto. Como se uh, como se a ilusão e o engano em relação ao mundo fosse todo o, a totalidade dos problemas do homem. Certo? Quer dizer, ah, não, porque eu não sei como o mundo funciona, ou como a ética funciona, ou como a engenharia funciona, ou como a filosofia funciona, ou assim por diante. É, esse é o problema do mundo. Daí, se eu resolver isso, resolveu o problema. Certo? Não, sim, é verdade. Certo? É verdade que é muito bom você resolver os seus enganos em relação aos objetos. Mas o engano em relação ao sujeito é igualmente importante. Olha só. Lembra quando Cristo lava os pés dos discípulos? E daí São Pedro fala, não, o senhor não vai me lavar os meus pés de jeito nenhum. E daí ele fala, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Daí ele, não, então pode lavar tudo. Daí ele fala, não, não precisa lavar tudo. Se lavar os pés, aqueles cujos pés estão limpos, estão limpos. O que ele estava falando? Ele estava falando o seguinte, olha só, esses dois pés, né, tem uma outra passagem no Antigo Testamento, vocês lembram quando Moisés está no deserto e ele ouve uma voz chamando ele, que é a voz de Deus, e Deus fala para ele que ele está num lugar sagrado e que ele deve tirar as sandálias dele. Esse tirar as sandálias é a mesma coisa que o Cristo fala para lavar os pés. Num certo sentido, olha só, num certo sentido, ele está falando do quê? Ele está falando, olha, você tem dois deveres nesse mundo. Tem duas coisas que você tem que limpar, ou que você tem que esvaziar. A sua ilusão quanto ao mundo e a sua ilusão quanto a você mesmo. Ilusão quanto ao mundo e ilusão quanto a você mesmo. Se você limpar essas duas, Deus vai cuidar de limpar as suas ilusões quanto a Ele, seus enganos quanto a Ele, a sua ignorância acerca dEle. Por que ele fala isso? Por que essas duas aí? Porque é simples. O mundo e eu experimento o tempo todo. Então, a gente fala muitas vezes hoje em dia, a pessoa que boa, piedosa, que tem religião, fala, não, é importante servir a Deus, amar a Deus, ser de acordo com Deus. É verdade. É verdade isso. Mas você não sabe o que é Deus. Você não vê Deus, você não escuta Deus, você não cheira Deus, você não entende Deus. Você vê o mundo, você escuta o mundo, você cheira o mundo, e você mesmo. Você tem experiência contínua acerca do mundo e de você. Certo? Então essas são as duas coisas que você tem que entender primeiro. Num certo sentido, vamos dizer que esse movimento ascendente, ele é, num certo sentido, o polo objetivo. Limpar as é um processo de limpar ilusões contra o mundo, enganos acerca das coisas. E o movimento complementar é um movimento de limpar ilusões contra si mesmo. Ilusões contra si mesmo, olha só, nesse caso, por exemplo, do conhecimento, é assim, o sujeito entendeu, você explica, você dá várias aulas, daí o sujeito entende uma coisa. E é claro que ele entendeu, você está vendo o brilho da inteligência na mente dele, e ele tá, pô, ele mesmo está feliz porque ele entendeu, e é claro que ele entendeu. Se você perguntar para ele, olha, da onde você entendeu isso? Como você entendeu isso? Como assim? O que você quer dizer com isso? Veio do seu dedão do pé o entendimento? Veio do seu sentimento? Veio do seu pensamento? Veio da sua imaginação? Deu para perceber? Quer dizer, o fato de você ter entendido, ótimo! Ótimo! Puxa, uma parte do trabalho está feito. Agora você tem que procurar, peraí, da onde eu entendi? Da onde veio isto? Porque a hora que eu achar da onde vem isto, eu adquiri um instrumento ou um critério permanente. É isto que eu vou usar para olhar as coisas, para ver se eu as entendo ou não. Para olhar os meus próprios pensamentos e sentimentos. Quer dizer, você vai ter que achar em você qual é o elemento que entende as coisas. Porque esse elemento que entende as coisas, saiba, ele é um elemento celestial que Deus, que desceu do céu quando Deus se criou. Que veio para você. É só esse elemento que vai poder te levar para o céu. Seja aqui céu entendido no sentido do céu do entendimento, da inteligência, da sabedoria, céu entendido no sentido de perfeição espiritual, santidade, céu em qualquer sentido real que você pode entender, céu, certo? Olha, só se você achar o elemento celestial que está na Terra, você pode, só ele pode te levar até o céu. Tá claro isso aí? Então, olha só. Por que a gente está explicando tudo isso aí? A gente está explicando tudo isso aí só para justificar o porquê é o seguinte, olha só. Por que que a gente... Não, toda a primeira metade dessas aulas é um processo de purificação de conceitos. Não é assim, não, agora aqui olha o simbolismo alquímico, o simbolismo astrológico. Cara, não adianta fazer isso. Não adianta fazer isso enquanto você não depurou as ideias primeiro. Olha só, certo? Depois que você entendeu, vamos dizer, os princípios desse negócio de cosmologia, tá bom, agora você pode descer e encontrar esses princípios nas coisas, nos símbolos e etc. E ver que não, olha, as coisas, elas são tecidas desses princípios e determinadas por eles. Tá? Mas isso aí só pode vir depois do primeiro trabalho. Porque se não tiver o primeiro trabalho antes, é o seguinte, o sujeito vai ver os símbolos e ele vai confundir todos os símbolos são aquilo em que há semelhança entre o que há em cima e embaixo. Então ele vai confundir o que há em cima com o que há embaixo, o que há embaixo com o que há em cima. Então primeiro, a primeira metade do curso é mostrar o seguinte, não, olha, aqui embaixo, o que é isso que está aqui embaixo? O que é mundo corpóreo? O que é corporalidade? Tá, daí, ó, tem um outro negócio aqui, vou mostrar agora, tem esse outro negócio aqui que não é corporalidade. Que é alma. Tem outro negócio aqui que é inteligência. E mostrar que uma coisa não é a outra. Mostrar que existe, vamos dizer, uma escada do real. Depois que você mostra que tem uma escada, você mostra, não, mas olha, mas tem um fio que desce do céu até o mais baixo aqui. Certo. Algo que num curso só é mostrado simbolicamente. Usando justamente o simbolismo, ensinando o simbolismo. Sim, é simbolismo justamente para mostrar que, olha, mesmo as coisas mais, vamos dizer, terrenas, certo? Não estão realmente separadas das coisas celestes, certo? E esse mundo é, num certo sentido, só um anúncio do outro. Mas é importante saber que é o seguinte, olha só, que num curso isso normalmente só é feito de maneira simbólica. Que se vocês querem uma coisa, pensa assim, olha só. Quer ver? Pensa nas pessoas que você viu na sua vida, não digo as pessoas próximas, mas os grandes modelos para a sua vida, as pessoas que você viu da história, os santos, os sábios, os filósofos, que você olhou e falou e viu, puxa vida, cara, eu queria ser assim. Então veja bem, tá, olha só, é importante dizer uma coisa, é importante que sejam modelos realmente superiores a nós, esse é um ponto importante, certo? Você querer ser alguém pior do que você é ou igual ao que você é, já, pá, isso não é modelo de maneira nenhuma, certo? É só uma mudança de estilo. Tá? Então, o seu estilo de deficiência é um, o estilo do outro é outro. Certo? Mas também não basta que sejam pessoas superiores a você ou melhores do que você. Mas é preciso que sejam as pessoas que você quer, num certo sentido, ser. Que tem qualidades que você quer assimilar. Então, não são as pessoas que você deve ser. Então, assim, se são as pessoas que você deve ser, assim, vale todos os santos. Não é isso? Todos os santos, todos os sábios, é assim, todos eles devem ser todos eles. Certo? Mas você não quer ser como todos eles. Hã? Então, olha só. Olha o que você quer saber. Isso é uma coisa importante. Olha o que você quer saber. Tá? Mas complementa isso com olhar o seguinte, quem você quer ser? Então, olha o que você quer saber e olha quem você quer ser, em quem você quer se tornar. Deu para perceber? Certo. É, vamos dizer, é isso aí, é esse olhar, e quem você quer ser é num certo sentido complementar ao que você quer saber. Porque aí você vai saber essas coisas como aquelas pessoas sabiam. Tá claro? É assim, olha só, veja bem, que é assim que Platão olhava Sócrates, é assim que Aristóteles olhava Platão. Ele não somente queria saber as coisas que aquele outro sabia, como num certo sentido, aquela era a pessoa que ele queria ser. Então, você tem que procurar esse outro elemento. Você tem que achar esse outro elemento, porque esse outro elemento é que vai te ajudar, vamos dizer, nesse processo descendente, nesse processo de encontrar em você aquilo que é a raiz do conhecimento e da virtude. Tá claro? Isso aí é assim, é a... Então, veja bem, pensa bem. Agora, voltando para o plano, que é apenas o plano deste curso aqui. Pensa bem, não, peraí. Tá, eu quero entender esse negócio de cosmologia. O propósito do curso é, eu quero entender, para o aluno é, eu quero entender o que é esse negócio de cosmologia, o que é o cosmos, o que é corpo, como é que funciona esse mundo, não é isso? Como funciona esse mundo? Tá? Já saiba então, já pensa nisso, tá? Desde o começo, que tá todo o primeiro esforço aqui vai ser um esforço de purificação. E que quando eu começar a entender, e eu ver que eu estou entendendo os princípios que o professor está falando, certo? Tente manter em mente, manter na sua mente a ideia seguinte, tá? Depois disso aqui, depois desse curso, eu vou ter que fazer um esforço de assimilar essas coisas e encontrar em mim qual é o juiz delas. Porque esse juiz está aí. Se ele não estivesse aí, você não poderia nem entender. Deu para perceber agora a diferença entre a ênfase entre a coisa entendida e o sujeito entendedor? Quer dizer, assim, tudo bem, tudo, olha só. Né? Ó, quanto é 2 mais 2? Se eu perguntar para cada um de vocês, quanto é 2 mais 2? Vocês vão falar para mim, 4. Não é isso? Todo mundo sabe, aqui sabe que 2 mais 2 é igual a 4, não sabe? Alguém tem alguma dúvida a respeito? Não, ninguém tem nenhuma dúvida, não é isso? Então agora se pergunta o seguinte, como é que eu sei isso? E aí, não é porque eu aprendi na escola, porque, não, meu filho, você não está na escola. Você está em você. Você está em você. Então, como eu sei isso, está aqui dentro em algum lugar. Do mesmo jeito, olha só, se eu perguntar para você, qual é o seu destino depois da morte? O que vai acontecer com você depois da morte? Você vai falar, não sei. Se você falar qualquer coisa, além de não sei, sim, pode ser um voto de confiança, você pode falar, não, eu vou para o céu. Um voto de confiança em Deus, certo? Mas não é um conhecimento. É um voto de confiança. É uma esperança. Se você olhar, bom, aqui dentro, não sei. Eu não sei. Como é que você sabe que você não sabe? Olha só, você sabe que você não sabe isso com a mesma clareza que você sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Deu para perceber? A certeza das duas coisas vem da mesma fonte. Deu pra perceber? Ela tá no mesmo lugar em você, tem até a mesma sede em você. Tá claro, hein? Então, é engraçado porque quando chega no finalzinho dessa etapa ascendente de depuração dos conceitos, né, nesse curso, isso vamos dizer, quando o curso segue um rumo ideal, vamos dizer que eu tenho um plano, toda vez que eu dou esse curso de cosmologia, eu tenho um plano ideal para ele, eu tenho um esquema ideal dele, certo? É evidente que nunca nada segue um esquema ideal geométrico ou matemático, né? A gente tem que saber isso. Mas vamos dizer que num esquema ideal, quer dizer, quando você chega assim, você vai subindo, não, conceito de corpo, o que é corpo, o que são os quatro elementos, o que são as qualidades, tá? O que é vegetal, o que é animal, o que é ser humano, o que é mente, o que é alma, o que é pensamento, o que é sentimento, etc, etc, etc, até você chegar no que é inteligência. Certo. Opa, quando chegou aqui, vamos dizer que a gente chegou no... Se a gente chegar a entender o que é inteligência, a gente chegou no ponto verde desse curso. A gente chegou, no topo do processo de ascensão. É só quando o sujeito entender claramente isso, é realmente útil para ele esse negócio de simbolismo. Então, vamos dizer, a segunda parte do curso, a parte que todo mundo gosta, entendeu? Assim, né? É assim. Você fala, pô, vou dar um curso de cosmologia. A pessoa, que legal. Curso de astrologia, que legal. Daí o pessoal chega lá, não tem cristais, então perdeu a graça. Só tem esse negócio de dialética, discernimento e tal. Não era isso que eu queria. Eu sei o que você queria, mas o problema é o seguinte, você não sabe o que você queria. Eu sei o que você queria melhor do que você. O que você queria é achar a raiz desses conhecimentos em você mesmo. É lógico que é isso que você quer. Isso é o que todo mundo quer, pô. Isso é o que todo mundo quer, mas só que é o seguinte, olha só. Para que o curso não vai te dar isso. Isso ele não vai te dar. Certo? Mas ele pode favorecer. Ele pode realmente favorecer isso aí. Certo? Se você seguir essa primeira metade, com perseverança, vou seguir aqui, vou tentar entender, vou fazer esse negócio de depuração, até entender o que é inteligência. Até eu perceber o seguinte, como eu sei que 2 mais 2 é igual a 4? Assim, normalmente quando chega desse estágio, assim, tem 2 alunos ou 3 que estão chegando nele. Certo? Por quê? Porque os outros, não é por nada, não é porque os outros não são inteligentes, não é isso. É porque os outros desanimaram. Eles desanimaram porque a impressão que eles têm é que não, peraí, eu estou indo cada vez mais longe para um negócio alto que eu não estou entendendo. Está lá no alto. É um negócio que está indo lá no alto. Não, mas acompanha esse negócio no alto. Porque esse negócio no alto, assim, ele vai chegar uma hora que ele vai permitir que você faça uma virada. Essa virada é possível justamente quando você chega no conceito de inteligência. É quando você chega nele. Não, se eu entender isto aí, eu dei o primeiro passo para achar o que é inteligência em mim. Porque agora você tem, se você tiver, vamos dizer, uma figura inteligível da inteligência, certo? É como um mapa para você achar o que é inteligência em você mesmo. Então, agora, olha, você tem um instrumento aqui que vai te auxiliar a fazer esse outro esforço que é o que, no fundo, você queria. Mas, para isso aí, o que acontece? É preciso que você não desanime na primeira metade. Não desanima na primeira metade. Não, deixa eu tentar seguir escrupulosamente, certo? E deixa eu já, olha só, várias vezes no curso o professor pergunta, então, isso, entendeu? Entendeu? Sim, não. Então, e 2 mais 2 é igual a 4? Sim ou não? Então, pô, tá, preciso responder isso, professor? Precisa. Precisa porque eu quero que você olhe dentro de você e diga, 2 mais 2 é igual a 4. Sei ou não sei? Tem alguma dúvida ou não tenho? Claramente. Não tem assim, o cara não pode ter medo. Não pode ter medo. Certo? Não pode ter medo e não pode ter essa atitude que também é assim, complementar do medo, nesse sentido de... Por que você está perguntando isso, pô? A gente já sabe isso. Ou isso não é importante. Não, se você soubesse o que é importante para entender esse assunto, você estaria dando aula no meu lugar. Saiba que toda essa... Olha, metade desse curso, assim, olha... Crucial para você vai consistir nisso aí. Então, peraí, o que você sabe sobre isso? O que você não sabe? O que você sabe? O que você não sabe? O que você sabe? O que você não sabe? Até você chegar a... Putz, grila, o que é inteligência? E você chegar a um... agora eu sei que isso é inteligência. Olha só, é para o sujeito chegar nisso aí... É o seguinte, não, olha... Eu não tenho mais intelectualmente, para chegar nesse ponto, sim, eu não tenho intelectualmente, eu não tenho dúvida nenhuma, certo? De que a inteligência é um negócio transcendente, certo? É um negócio imortal, é um negócio imaterial. Você entendeu? Não é que o sujeito não sente diferente nunca. Porque isso aí, para ele, para você não sentir mais isso, você vai ter que fazer a segunda metade de descer até você encontrar a sua inteligência dentro de você. Isso não vai ser feito em aula. Certo? Então, para assim, eliminar essas dúvidas no sentido existencial ou sentimental, bom, isso aí só esse outro processo pode resolver para você. Só é você achar, não é achar o que ela é, mas achar onde ela está em você, o que ela é em você. Certo? Aí dá, porra, aí você não tem mais como duvidar. Só quando o terreno for seu, você vai poder olhar a pérola toda hora e falar, é ela mesmo. Hã? Mas você tem que, se você seguir esse curso assim, direitinho, não, tentando, certo? Não, com a atitude de o seguinte, eu quero entender isso aí, Até você entender o que é inteligência, tá, pelo menos você entendeu. Não, veja bem, não é a pérola de grande preço no sentido de ganhar o céu, certo? Mas é a pérola de grande preço no sentido de entender o que é o cosmos. Opa! Você só vai entender o que é o cosmos quando você entender o que é inteligência. Por quê? É simples, porque o cosmos é produto de uma inteligência. Por meio do verbo foram feitas todas as coisas. E todas as coisas que foram feitas por meio dele. Você entendeu? Ele é produto de uma inteligência. E para você entender uma coisa, você tem que discernir o princípio dela. Tá claro isso aí? E olha só, isso aí a gente vai fazer como? Cara, pergunta assim, 2 mais 2 é igual a quanto? Quanto é 2 mais 2? Igual a 4. Tem certeza? Tenho. Ótimo. Aí quando a gente for expondo coisas, daí não, peraí, isso aí eu não entendi nada do que você falou. Explica aí de novo. O que você quer dizer com corpo? O que você quer dizer com substância? O que você quer dizer com mutável? Faça esse esforço, vale a pena. Vale a pena. Por quê? Porque se você chegar até a parte que diz assim, o que é inteligência? Não, como eu falei, não digo que você vai encontrar ela em você mesmo. Porque isso aí é outra coisa. Mas eu digo que você tem em você, você passa a ter em você um mapa do que ela é. Uma imagem do que ela é. Então, uma imagem intelectual mesmo. Putz, entendi o que é inteligência. Certo. Isso é importante por quê? Porque, olha só, sem isso aí, sem isso aí, como é que você vai achar ela em você? Você não vai achar ela em você. Então, cada vez que você exprimir uma coisa para você mesmo, no seu pensamento, você não vai saber se você está entendendo aquilo, você está só pensando aquilo, ou dizendo aquilo interiormente. Está claro isso aí? É evidente que, olha só, o melhor e o maior propósito do ensino, de qualquer ensino real, só pode ser facilitar para o sujeito ele encontrar, pôr ele na pista do que é a inteligência nele mesmo. Porque quando o sujeito acha a inteligência nele mesmo, ele tem, agora ele pode dizer, é assim, opa, cheguei na pedra filosofal da alquimia. Isso aqui que eu estou pensando, ó, isso aqui é conhecimento. Eu sei. Isso aqui é só um pensamento. Isso aqui é uma opinião razoável. Por quê? Porque o objeto é contingente e indefinido, então você não pode ter um conhecimento real de como ele vai ser, certo? Mas você tem a coisa mais próxima disso, que é a opinião razoável e que faz parte do que é a inteligência, certo? Então você tem um instrumento para dizer para você, certo? Olha só, embora a gente esteja falando só de cosmologia, isso aí vale para qualquer outra coisa. Se uma pessoa fala para você, quero ficar santo, saiba que é isso que ela vai ter que fazer. Você quer ficar santo, meu filho? Então você vai ter que fazer o seguinte, primeiro você vai ter que aqui, olhar o santo e ficar aspirando isso, até começar a surgir um pouco de virtudes em você. Depois começou a surgir um pouco de virtudes, agora tem que procurar o seguinte, qual é a raiz dessas virtudes aqui dentro? Eu sei que o que fez elas brotarem estava fora de mim. É lógico que o que fez elas brotarem estava fora de mim. Foi lá o modelo dos santos, foi lá os ritos, foi lá os sacramentos. Estava fora, tudo veio de fora. Certo? Mas, se eu quero mesmo essas coisas, agora eu tenho que achar a raiz delas em mim. Porque a hora que essa raiz... santidade é o casamento dessa raiz com essa fonte externa. Deu para perceber? Do mesmo jeito, sabedoria é o casamento do entendimento, né? Da ciência, do conhecimento, com a raiz do conhecimento no homem. Deu para perceber? Então, são dois trabalhos diferentes. Certo? Um pode normalmente ser feito em aula. O outro, naturalmente, é muito difícil. Precisa de um ambiente muito específico para isso acontecer. Certo. Mas saiba, olha só. O que eu quero ensinar para vocês? Eu quero ensinar cosmologia, quer dizer, o que é o mundo, mas... numa medida, o que é você, quer dizer, eu quero te dar esse mapa, vamos dizer, do plano terrestre, do que é o cosmos, do que é o mundo criando, certo? Porque se você tiver esse mapa, certo, é muito mais fácil você achar depois a raiz dessas coisas em você. É que nem assim, a pessoa que fala que com relação ao conhecimento é a mesma coisa assim, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que o sujeito faz quando ele entra numa religião. Em que sentido? No sentido seguinte, olha só, você pode aspirar a santidade, aspirar a perfeição. Se você não estiver rezando, fazendo jejum, dando esmola, você não vai conseguir nada disso. Simplesmente falar, não, mas as pessoas que frequentam a igreja são tudo hipócritas, elas também não conseguem, não sei o que. Olha, não me interessa como elas são. Interessa o seguinte, que é só dentro das pessoas que estão fazendo isso, só as pessoas que fazem esse esforço ascendente é que podem fazer um descendente depois. As que não fazem nem esse, não vão alcançar isso que você está falando. Você diz, então, não, eu quero ter aqui, não, entender esse negócio de astrologia, alquimia, ciências cosmológicas e não sei o que tal. Olha, meu filho, você pode querer isso aí. Mas enquanto você não fizer essa subida conceitual, você não vai conseguir. não vai conseguir mesmo. Porque é um processo, é um processo análogo. Tudo, na verdade, isso aqui, olha só, esse solve coagula, ele é o esquema geral do funcionamento do cosmos e das coisas criadas. Você entendeu? É assim que assim, o mundo funciona. Tá claro isso aí? Sabe, é por isso assim que você pega assim, então, olha só, você pega as representações da Santíssima Virgem, por exemplo, tem aquela representação da Mãe de Deus, o ícone da Mãe de Deus. Então tem a Santíssima Virgem e o menino Jesus no colo dela, os dois de frente. Certo? E se você olhar dos lados, assim, você tem do lado direito, você tem um anjo, e do lado esquerdo você tem o outro. Então, geralmente o do lado direito é vermelho e o do lado esquerdo é azul. Olha, esse anjo azul e esse anjo vermelho, eles representam esses dois movimentos cósmicos. Certo? Ah, não, se você quer destacar em você, olha só, a Santíssima Virgem representa a alma pura, perfeita. Se você quer destacar na alma pura o elemento transcendente, divino, você quer que ele se destaque, sabe? Que ele surja. Olha só, mãe, é assim, olha, alguma coisa surgiu dela. Você quer que ele surja, você tem que estar cercado desses dois movimentos, você tem que ter completado esses dois movimentos em torno de você. Se você não completar eles, não vai adiantar. Tá claro isso aí? Você não vai conseguir. Então, isso vale para santidade, isso vale para conhecimento, vale para virtude, isso vale para tudo que é bom. Isso vale para tudo que é bom. São dois movimentos que você vai ter que fazer. Certo? E mais ainda, num contexto de disciplina espiritual, você está lá, tem um mestre santo, não sei o quê, esses dois movimentos podem ser mais ou menos simultâneos. Certo. Então você faz um passo de um lado, um passo do outro, um passo de um lado, um passo do outro, um passo do lado, um passo do outro, e as duas coisas se completam de maneira mais ou menos simultânea. É evidente que a sucessão aqui é um mero simbolismo, certo? Mas num contexto como esse de aula, de ensino, olha só, não, você tentar fazer as duas coisas simultaneamente, os alunos só saem confusos. Certo, você tentar ensinar para ele, não, vou ensinar aqui os primeiros conceitos, os graus da realidade cósmica, aqui ó, a escada, aqui, vamos diferenciar um grau do outro, certo? E depois vamos reunir esses dois graus, todos esses graus, nesse eixo, que é o eixo deles. Normalmente não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo no curso, você tem que, não, primeiro vamos fazer aqui essa escadinha, certo? E depois vamos achar esse negócio que desceu até você. Certo? Simbolicamente. Simbolicamente. Certo? Isso só pode ser achado realmente num esforço individual. Então, o que eu deveria avisar para todo mundo? Que, olha só. O curso segue essa ordem por causa da natureza das coisas. E que assim, olha só, o sujeito tem que estar pronto. Pronto para quê? Para o seguinte. Ah, não, peraí. Tem que estar atento ao seguinte. O professor perguntou uma coisa, responde. Procura em você e responde. Vai plantando uma semente de atividade. Mesmo que seja uma coisa arquievidente, tipo 2 mais 2 é igual a 4. Porque quando é uma coisa arquievidente assim, o propósito é trazer à tona na mente justamente aquilo pelo qual as coisas são evidentes na nossa mente. Quer dizer, se você quer ensinar para uma pessoa que ela não sabe, você tem que partir do que ela sabe. É assim que funciona. Se você quer investigar o que é obscuro, você primeiro investiga o que é luminoso. É um treino. Percebe? Ah, senão o que vai acontecer eu já sei. O que vai acontecer eu já sei. Quando chegar na inteligência, a parte da inteligência, que é o ponto crucial desse curso. Veja bem, é o ponto crucial desse curso, assim. O que é inteligência? Porque inteligência é o seguinte, olha, é o ponto de partida e o ponto de chegada do cosmos. O ponto de partida é a inteligência divina, o ponto de chegada é a inteligência humana. O cosmos é tudo que aconteceu entre uma coisa e outra. Tá claro isso, hein? Não tem outro jeito de entender o que é esse mundo. Não tem outro jeito. Vamos fazer uma pausa? Uhum.